Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Mi maior e através da mesma iremos estudar as simulações musicais. Pessoal, é de suma importância que o iniciante selecione músicas conhecidas e que saiba cantar e depois experimentar, né, aplicar essas simulações na música que foi escolhida, ok pessoal? Sempre tocar e cantar o nome de cada acorde para educar o ouvido harmonicamente. Isso é de fundamental importância, ok pessoal? Aqui na lateral desse blog, em categorias, temos listados vários estudos e exercícios, né, que você pode explorar bastante aí. É para você aprender a tocar o seu instrumento musical, seja o violão, seja a guitarra, aí no conforto da sua casa, ok, pessoal? Então hoje foi esta dica, né, através da escala de Mi maior, para você treinar aí no seu dia a dia. E logo logo você vai perceber que os ótimos, né, resultados irão acontecer, tá bom? Até o nosso próximo encontro.